Gol. Na Alfa, chamando de Juliette, azul 4209, vibrando. No 889, submantém o nível 340, chame agora Centro Recife no 33.25, alterno no 251. 3325251, 1889, receio 2340, grato, por favor. Boa noite. 304. Torre Salvador, boa noite. Para 3152, no 9, puxa estacionamento. Autorizado, 3152, chame para o táxi, que nega 1011. Autorizado, puxa estacionamento. A bordo do táxi, dando 3152, 1011. Torre 6747. Boa noite, aguarde apenas o pouso do gol para a cópia, ok? 340 Guarulhos já aprovado, da Eulida Bideve a saída. Torre Azul 4209, o solo está funcionando, senhor? Negativo, Azul 4209, mantém a minha escuta. Ok, vamos manter a sua escuta, 4209. Torre Salvador, tá 3561, no gate 7, pushback, acionamento. Cruzado, chame táxi. Chamada para o táxi 3561. Juliette, azul 4209. 4209, mantém a posição antes da Juliette. Ok, vai aguardar antes da Juliette, 4209. Leme 310, submantém o nível 350, chame agora Centro Recife no 25.45, alterna no 26.8. 45, 85, obrigado. Objeto 5723, complete aproximação e chame a torre na noite, decimal 95. 7895. 95. Obrigado. Torre Salvador, cordial. Boa noite, web 5723, está full e LS baixado travado. 5723, mantenha a guarda de pista ali para o posto. Aguarda, 5723. Sobe 6747, copia. 6201, posição 11, para o estacionamento. Aguarde, 6201. Web 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Wisp 50. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bidev. O transponder 5021, controle 198, contexto. Autorizado Guarulhos, no 340. Rael Leda Bideve, a preço 50, decola pista 10, curva direita, transponde o 021 e o controle 198, 6747. 6747, correto, chama para o puxo acionamento. Chamaremos, está pronto, puxo acionamento, 6747. Autorizado, chame táxi. Chamar para o banco. Para o táxi do TAM 3152 com POB 175. 2 horas e 10, alterna Natal. Vai seguindo a nave da companhia que está puxada no portão 7, Juliette Alfa, que nega 1011, chame o bloco para decolagem, 3152. Pega a nave da companhia, tá, 3152. Para o táxi 3561, 970, 1350, confio. Livre táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera. Juliette Alfa, ponto de espera. Web 5723, livre pouso na 10, o vento 080 graus com uma dezena de nós. Pouso autorizado na 10, 80 com 10, 723. Azul 4209, após as duas aeronaves da TAM saindo do pátio, ingresse via Juliette, portão 08. Ok, né, passagem da TAM, vai ingressar no 08. Vai ingressar no pátio, travo 08, azul 4209, primeiro. Puxa, né, 6201, está livre posicionamento, chame táxi, que é HB e OSIC. Salvador Approach Control, good evening, Trip 5515. Trip 5515, Squawk Ident. Clear the both arrivals, fly direct to both positions, altimeter 1011, report ready for descent. Head in, bomb to bomb arrival, Trip 5515. Quatro, sigla azul, portão 09. Sigla azul, portão 09, gol no 604. 5515, radar contact, passing now, count position. Roger, 5515. Para 4000 pés, Rio 5972, desça para 2000 pés, o ajuste na 011, autorizado elétrico de rei da pistola 0, reporte estabilizado. Cliente, 5011, descendo para 2000, chamará estabilizado, Rio 5972. Zero, pronto. Então, 3561, no Alim, mantém 10. Alim, mantém 10, 3561. Indicação autorizada, chegada bons. Desse mantém a 4000 pés, o ajuste em Salvador na 011. Na bom, fica 4000 na 011, certo. Web 6747, está livre o táxi, à sua direita, chama no ponto de espera pronto para a decolagem. Perdão, qual aeronave chamou para o push, para o táxi? É o Avianca, o Chané 6201, está chamando para o táxi, é isso? Afirma, senhor. Ok, vai observar a aeronave da Gol que vai estacionar no portão 9, após táxi livre, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Voltou 3561, livre decolagem na 10080, comandos de nós. Livre decolagem, 61. Torre, Salvador, boa noite, Lutan 3152, ponto de espera da 10, pronto. 3152, ali mantenha no 0. Me mantenha no 0, 3561, decolou de Salvador aos 41, controle em 198, bom voo e boa noite. 198, 3561, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3561. Está 3561, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenho 360. 360, 3561. Tá 3152, livre decolagem da 10, o vento 080 graus, uma dúzia de nós. Entendendo, 3152. Salvador, Rocha, né? 6313, sentido a Victor, prestação Guarulhos 360. 3-3, autorizado Guarulhos 360, Upper Whisky 50, aerovia. Decola na 10, curva direita, subida da El, Lido, Bidev, transponder é 5023, controle 198, cotei. 360 Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da 10, curva à direita, da El, Lido, Bidev, 5023, o transponder, controle 198, puxa na 6303. 6303, a informação atualizada é a Victor. Troque para 11895 para o puxa acionamento. 1895 para o puxa acionamento, obrigado, boa. Então, 3152, decolou os 43, controle 198, bom voo, boa noite. 198, uma voz, 3152. O Sané 6201, confirme o POB 78. É, confirmo o POB 78, autonomia 3:30, base Guarulhos. Ok, copiado 3:30, Guarulhos 78, a intensidade da sua transmissão está muito baixa, ok? Intensidade 1. 3551, descend to white level 050, altimeter 1011. When rendered, descend to 050, 3515. Táxi direto à direita, número 2, 6747. Minha torre, número 8, decimal 95. 3295, Rio 5972. Sem parada. Está livre a linha de decolar sem parada, o vento 090 graus com uma dezena de nós, QNH 1011, Oxané 6201. Livre a linha de decolar sem parada, Oxané 6201. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, aproximação final, estabilizado, o embaixado checado. Rio 5972, boa noite, mantém a aproximação, guarde pista livre. Eu tenho a Avianca agora iniciando a rolagem. 5972. São Salvador, boa noite, Web 5729 com a Victor para com 6340. Web 5729, qual o horário previsto no plano? Bom, a gente está um pouco atrasado aqui, era 19 horas, não tem nenhuma DLA, não? Não, a princípio eu não tenho nenhum plano aqui, achei que tava, era cedo. Eu vou checar, ok? Mantém a escuta da torre 11895, o Web 5729. O plano era para 19 horas, é isso? Inicialmente, sim. Devem ter feito DLA a companhia aí. Mantém a posição Web 6747. Manteremos agora. Escuto a torre ou fico na sua? A torre, 1895. A informação é a Victor. 1895. 22, livre pouso na 10. O vento 090 graus com uma dúzia de nós, que é H1011. Vente, autorizado pouso no 5972. E o 5972, copiou? Afirmativo, autorizado pouso, Rio 5972. Oxoné 6201, decolou os 46, controle 198, boa noite. 198, muito obrigado, boa noite. 03561. Controle Salvador, uma boa noite, Oxoné 6201. Oxené 6201, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Conforme autorizado a rota, sobe e mantém 360 ou Chanel 6201. Total 9907, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 1, autorizado LS X-Ray da pistana 0, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, sente. Salvador, Chanel 6124, boa noite. Copiou a informação, Victor. Chanel 6224, aciona identificação autorizada, chegada a MAN. Desse mantém o nível 050, ajuste na 091. 050 com 1116224. Torre Web5729. Web5729, prossiga. Ah, foi informado aqui pela companhia que tem uma DLA para as 23h15 aí. Ok, gente. Quatro. 6747, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6747. 5972 no solo aos 49, por gentileza, deslize a liberação à direita. Prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Já liberado, prossegue Alfa e Kilo para o pátio 3. Já liberou a pista, 5972. Gente, boa noite, 5972. Faz aproximação e chame a torre na noite, decimal 95. 7895, sente. 6747, reautorizado, a linha decola da 10, o vento 080 graus, uma dúzia de nós. A linha decola da 10, web 6747, obrigado. Total 9907 na final, baixar e travado. 9907, boa noite, mantém a aproximação, guarde pista livre, tem um Webjet tomando a posição, prestes a iniciar a rolagem. Sente na sua escuta. 3152, submantém o nível 330, chame agora centro Recife no 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife, 125, 45, alterna 2685, dan 3152, boa. Boa noite. Nove 907, livre pouso na 10, o vento 080 graus, uma dúzia de nós, QNH 1011. Livre pouso, 9907. 96747, decolou 50, controle 198, bom voo e boa noite. 198, boa. Leve 6747. Webjet 6747, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantém o nível 340. Só para 340, 6747. 201, eu submantenho o nível 360, chame agora Centro Recife, 133.25, alterno na 25.1. 7360, Rochiner 6201, 3325, Recife 251, obrigado, uma boa noite. Boa noite. DP 5515, reduce the final approach speed. Reducing now. Perdão, total 9907 no solo ao 53, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo ao pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, total 9907. 55729, copia? Copia. 55729, autorizado com fins, nível 340, decolando da 10 para a curva direita, subida da El, após direto para a posição Lida, em seguida Bride, e após segue conforme a rota do plano apresentado. Decola da, perdão, o transponder é 5420 e controle em 198, corteja. Zero, report taxi on localizer course. Report established. We're running inside now. 198, web 5729. Está na posição 2, pronto para o pushback acionamento. Correto, 5729, está livre o push acionamento. Só confirmando, após bridge, consta aqui para a gente, survou direto a posição fight, é isso? Afirmativo. Ok, ciente. Então chame para o táxi, que é legal, no 0111, 5729. Autorizado o push, vai chamar para o táxi. Mile 95. 1895, good night. Four Tower, good evening, 3P5515. 3P5515, good evening. Check the landing gear, the wind is 080 degrees with 12 knots, QNH 1011, lift to clear to land runway 10, okay. Clear to land, landing gear is on the lock strip to 5515. Autorizado, chame táxi, eu chamei a minha 3 no 3. Vai em táxi, minha 3. Vou no 604, Henrique Victor, 370 para Fortaleza, boa noite. Boa noite, aguarde 2 minutos para a cópia, hoje, o gol no 604. Para o táxi web 5729, 128 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos alterno. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Chama no ponto de espera. 6747, submantenha nível 340, chame agora Centro Recife no 33.25, alterna no 25.1. 3325-251. Afirmativo. Obrigado. RB5729, ponte de pega, pronto. 5729, a linha mantém 1-0 após o trip. Após o trip, ele mantém. Five one five only grounded 58. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Kilo to apron number 3. The Alpha and Kilo Delta Alpha and Kilo to apron 35515. A pleasant night, sir. Okay, good night, sir. Oi, Salvador. Boa noite, Chanel 624. Boa noite, 6224, aguarde pista livre, tem um Webjet iniciando a rolagem agora. 6224. Web 5729, livre decolagem da 10, o vento 080 graus, 1-2 de nós, 1011 altinho. Livre decolagem, 5729. Agora ataque do Oceanair 6313, com 152 a bordo, 3:50, alternando o Galeão. Livre o táxi, Juliette Alfa, chame no ponto de espera para decolar. Torre Web 5836, cópia nessa frequência? Afirmativo, na minha frequência, mas eu não tenho seu plano aqui, qual o horário dele? Anteriormente era 2209, mas a empresa falou que foi feito um DLA, 5836 Recife, nível 330. Ok, será verificado com Recife se tem, ok? Aguarde um instantinho, Web 5836. Obrigado, tchau. Né, 6224, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 080 graus, 1 de nós, que negar 1011. Trem baixo travado, Chané, 6224, pouso autorizado, pistão no zero. Voador azul 4209, boa noite. Boa noite, aguardo instante, é o número 3 para a cota, azul 4209. Gente, aguardo 4209. Web 5729, decolou 00, controle 198, boa noite. 198, boa noite, 5729.